O Chaitanya Charitamrita ensina que a alma transcendental, que somos nós, é imortal e que nossas atividades no mundo transcendental também são imortais. Não é como aqui que a gente, tudo que a gente faz acaba na hora da morte. Os impersonalistas que se atêm à visão de que o absoluto é impessoal e sem forma, asseveram que uma alma realizada não tem necessidade de falar. Imagine, né? Ficar sem falar. Nossa, é só loucura, né? Imagina, ficar sem falar. Você imagina, você que está ouvindo, você se imagina ficar sem falar, sem falar nada? Só loucura, né? Entretanto, os devotos de Deus que são devotos de Krishna sustentam que quando alguém chega à fase de realização, aí sim ele começa a falar. Antes, só falávamos disparates, diz o devoto de Deus. Agora, vamos começar a conversar de verdade, conversar sobre Deus, Krishna. Os impersonalistas também gostam muito de usar o exemplo do pote de água, assegurando que um pote vazio produz um som, mas o mesmo pote cheio de água não ressoa. Mas será que somos potes de água? Que analogia mais furada, né? Pote de água tem vida? Pote de água se mexe? Pote de água é móvel? Não, então, será que a gente é pote de água, como o Prabhupada pergunta aqui? Como podemos nos comparar a eles? Boa analogia é a que utiliza tantas similaridades quanto possível entre dois objetos. O pote de água não é uma força viva, ativa, mas nós somos. Pode ser que a meditação em eterno silêncio seja adequada para um pote de água, mas não para nós. De fato, quando alguém compreende o quanto tem a dizer sobre Deus, Krishna, as 24 horas do dia são-lhe insuficientes. É o tolo que é famoso enquanto não fala, pois ao quebrar o seu silêncio, sua falta de conhecimento é exposta. A coleção Chaitanya Charitamrita demonstra que há muitas coisas maravilhosas a se descobrir, glorificando-se o Supremo Senhor Krishna. No começo do Chaitanya Charitamrita, Krishnadasa Kaviraja descreve que ofereço meus respeitos a meus mestres espirituais. Ele usa o plural aqui para indicar a sucessão discipular. Não é que ele ofereça suas reverências apenas a seu mestre espiritual, mas a toda a sucessão discipular, a corrente de sucessão discipular, que começa com o próprio Deus, o Senhor Krishna. Dessa maneira, o mestre é tratado no plural para mostrar o altíssimo respeito que o autor tem por todos os devotos de Deus. Após oferecer reverências à sucessão discipular, o autor presta reverências a todos os demais devotos, irmãos espirituais, as expansões de Deus, Krishna, e a primeira manifestação da energia de Krishna. O Senhor Chaitanya, às vezes chamado de Krishna Chaitanya, eu prefiro chamar assim, Bíblia, de Krishna Chaitanya. Porque, na verdade, o Senhor Chaitanya é Krishna mesmo, né? Então, o Senhor Chaitanya, às vezes chamado de Krishna Chaitanya, é a personificação de todos eles. Ele é Deus, mestre, devoto e a expansão de Deus. Como seu associado Nityananda, ele é a primeira manifestação de energia. Né? O Senhor Balarama é o segundo corpo de Deus e Nityananda é uma expansão de Balarama. Não é o próprio Senhor Balarama, né? Nityananda, vou começar de novo. Como seu associado, Nityananda, ele é a primeira manifestação de energia. Como Advaita, ele é uma encarnação. Como Gadadhara, ele é a potência interna. E como Srivasad, Gadadhara é Shrimati Radharani, né? A potência interna. E como Srivasa, ele é a entidade viva marginal. Assim, não se deve pensar que Krishna está sozinho, mas deve-se considerar que ele existe eternamente com todas as suas manifestações, como descreve Ramanuja Acharya. Se Krishna está sozinho, meu amigo, é porque ele está aprontando alguma, né? Deus nunca está sozinho, mas quando ele está sozinho, ele está aprontando alguma, ou vai aprontar alguma. Em filosofia Vishishta Dvaita, as energias, expansões e encarnações de Deus são consideradas como unidade na diversidade. Em outras palavras, Deus, Krishna, não está separado de todas elas. Tudo isso junto é Deus, é Krishna. Krishna é a causa de todas as causas, a fonte de tudo e de todos, o Deus único, o Pai de todos. Na verdade, o Chaitanya Charitamrita, essa coleção que nós estamos lendo, não se destina ao novato, pois é o estudo pós-graduado de conhecimento transcendental. É o doutorado da ciência do amor a Deus. O ideal é começar com o Bhagavad Gita e avançar passando pela coleção Shrimad Bhagavatam até a coleção Chaitanya Charitamrita. Embora todas estas grandes escrituras estejam no mesmo nível absoluto, a bem do estudo comparativo, considera-se que o Chaitanya Charitamrita está na plataforma mais elevada. Nele, cada verso é composto perfeitamente. Deveras, o Senhor Chaitanya, que eu gosto de falar Krishna Chaitanya, e o Senhor Nityananda são comparados ao Sol e à Lua por dissiparem a escuridão do mundo material. Neste caso, tanto o Sol quanto a Lua nascem juntos, e é apropriado oferecer-se reverências diretamente ao Senhor Chaitanya e Nityananda. Goura Nityananda Bohara, né? Para cantar, tá bom. A nossa logomarca da rádio, né? Tem os dois, né? Goura Nityananda Bo. No mundo ocidental, onde as glórias do Senhor Chaitanya são relativamente desconhecidas, pode ser que se pergunte: quem é Krishna Chaitanya? Em resposta a esta pergunta, a conclusão escritural é que ele é a suprema personalidade de Deus, Krishna. De um modo geral, nos Upanishads, a suprema verdade absoluta é descrita de maneira impessoal, mas o aspecto pessoal da verdade absoluta está mencionado no Isha-Upanishad, onde, após uma descrição do onipenetrante, encontramos o seguinte verso. Prabhupada cita o verso e explica que: ó meu Senhor, mantenedor de tudo o que vive, vossa refulgência deslumbrante encobre vosso rosto verdadeiro. Por favor, removei esta cobertura e revelai-vos a vosso devoto puro. Shri Isha-Upanishad, Mantra 15. Os impersonalistas não têm o poder de transpor a refulgência de Deus e chegar à personalidade de quem emana tal refulgência. No final do Isha-Upanishad, entretanto, há um hino em louvor à personalidade de Deus, Krishna. Não é que o Brahman pessoal seja negado, descreve-se a ele também, mas esse Brahman é considerado a refulgência ofuscante do corpo de Krishna Chaitanya. Em outras palavras, Krishna Chaitanya é a base do Brahman impessoal. É a luz, né? A luz que ofusca aí os impersonalistas, nada mais é que o brilho do corpo de Deus, Krishna Chaitanya. Krishna também afirma no Bhagavad Gita 14:27 que o Brahman impessoal apoia-se nele. O Paramatma, ou Superalma, que é Krishna, né? A expansão de Krishna, que está presente dentro do coração de cada entidade viva e dentro de cada átomo do universo, é apenas a representação parcial de Krishna Chaitanya. Krishna Chaitanya é, portanto, a base do Brahman, bem como a suprema personalidade de Deus. Como o Supremo Senhor Krishna, ele é pleno de 6 opulências: riqueza, fama, força, beleza, conhecimento e renúncia. Em suma, devemos saber que ele é Deus, Krishna, e que nada é igual ou superior a ele. Não se concebe nada superior. Ele é a pessoa suprema. Foi Rupa Goswami, um devoto confidencial instruído por mais de 10 dias consecutivos pelo Senhor Chaitanya, quem escreveu. Os devotos recitam todo dia, né, várias vezes ao dia, né, esse mantra aqui: Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. Toda vez que eu escuto isso, eu me lembro, né, dos alimentos que foram oferecidos a Deus, porque os devotos usam esse mantra aqui também para oferecer alimentos a Deus. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goura Twish Namaha. Em português, ofereço minhas respeitosas reverências ao Supremo Senhor Shri Krishna Chaitanya, que é mais magnânimo do que qualquer outro avatar, inclusive que o próprio Krishna, por outorgar gratuitamente o que ninguém jamais concedeu, amor puro por Deus, Krishna Prema. Não é que Chaitanya ensine um longo e elaborado caminho para a compreensão de Deus. Ele é inteiramente transcendental e começa a partir do ponto de rendição a Krishna. Ele não segue os caminhos de Karma Yoga, Jnana Yoga ou Hatha Yoga, senão que começa ao final da existência material, no momento em que se abandona todo o apego material. No Bhagavad Gita, Krishna começou seus ensinamentos distinguindo a alma da matéria e no 18º capítulo concluiu no ponto em que a alma se rende a ele com devoção. Os impersonalistas encerrariam toda a conversa aí, mas é apenas neste ponto que a verdadeira conversa começa. É o Vedanta Sutra que começa com Atato Brahma Jigyasa, em português: agora comecemos a indagar sobre a suprema verdade absoluta. Rupa Goswami louva assim Krishna Chaitanya como a mais magnânima de todas as encarnações de Deus, pois ele dá a maior das dádivas ao indicar a forma mais elevada de serviço prático e amoroso a Deus. Em outras palavras, ele responde às perguntas mais importantes que qualquer pessoa possa fazer. Há diferentes fases de serviço prático e amoroso a Deus e compreensão de Deus, Krishna. Rigorosamente falando, qualquer pessoa que aceite a existência de Deus está situada em serviço prático e amoroso a Deus. Reconhecer que Deus é grande já é algo, mas não muito. É melhor que nada, né? Chaitanya, pregando como um mestre, um grande mestre, ensinou que podemos travar uma relação com Deus e realmente nos tornarmos amigos de Deus. No Bhagavad Gita, Krishna mostrou sua forma universal a Arjuna, porque este era seu amigo muito querido. Ao ver Krishna como o Senhor dos Universos, contudo, Arjuna realmente pediu a Krishna que lhe perdoasse pela familiaridade de sua amizade. Chaitanya vai além deste ponto

Oma Gyanati Nirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitantam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagapati, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta, Kanchana, Gourangi, Radhe, Vrindavaneshwari, Vrishabanu, Suti, Devi, Pranamami, Hari, Priye, Vancha kalpa tarubhyas cha, kripa sindubhya eva cha, patita nampa vanebhyo vaishnavebhyo namo namaha, bhaja shri krishna chaitanya, prabhu nityananda, shri adwaita gadadara, shri vasa de goura bhakta vrinda, hare krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então paramos aqui onde a mudança do corpo grosseiro não é muito importante. Mas a mudança do corpo sutil é importante. O movimento para a consciência de Krishna está educando as pessoas a iluminarem o seu corpo sutil. Afinal, é ele que vai nos carregar para outro corpo, né? Exemplo perfeito disso é Ambarisha Maharaja. Desculpem. Que mantinha sua mente sempre absorta nos pés de lótus do Senhor Krishna. Do mesmo modo, nesta vida devemos sempre fixar nossa mente nos pés de lótus de Krishna, que se encontra presente em sua encarnação na deidade do templo. É a forma de Deus no altar do templo, né? Ninguém nunca viu Deus. Então, vai num templo Hare Krishna que você vai ver Deus no altar, a forma dele, que não é diferente dele. Devemos sempre nos ocupar também, ou na casa de um devoto que já tem um altar, né? Devemos sempre nos ocupar também em sua adoração. Se usarmos nossas palavras para descrever as atividades do Senhor Krishna, e nossos ouvidos para ouvir a respeito de seus passatempos, e se seguirmos os princípios regulativos para manter a mente impoluta em prol do avanço em consciência de Krishna, com certeza seremos elevados à plataforma transcendental. Então, na hora da morte, a mente, a inteligência e o ego estarão mais contaminados. É aquela pecinha que fica atrás do microfone que está dando errado, Bimala. Então, na hora da morte, a mente, a inteligência e o ego não estarão mais contaminados materialmente. Por quê? Porque quando a gente serve Deus, a gente fala de Deus, a gente escuta sobre Deus, a gente cozinha para Deus, a gente oferece alimento a Deus, a gente se lembra de Deus, a gente se purifica. Porque Krishna é o mais puro. E ele fala isso no Gita, né? Ele fala que purifica a pessoa. Ele fala de dentro para fora. Mas para quem satisfaz ele, para quem serve ele. A entidade viva existe. E a mente, a inteligência e o ego também existem. Quando a mente, a inteligência e o ego se purificam, todos os sentidos ativos da entidade viva tornam-se transcendentais. Assim, a entidade viva alcança sua forma eterna de conhecimento e prazer. É o que somos originalmente, né? Plenos de prazer, plenos de conhecimento e eternos. O Senhor Supremo Krishna sempre existe sob sua forma de Satitananda Vigraha, ou seja, a forma eterna de conhecimento, bem-aventurança. É a forma eterna de conhecimento e prazer. É isso que significa Satitananda Vigraha. Mas nós somos também isso, né? Nós somos essa pessoa, essa pessoinha, né? Krishna é o pessoão, a grande alma, e nós as alminhas, mas somos iguais em qualidades. Mas a entidade viva, embora parte integrante do Senhor Krishna, contamina-se materialmente ao desejar vir ao mundo material em busca de gozo material. A prescrição de voltar ao lar, voltar para a morada eterna de Deus, vem do próprio Senhor Krishna no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 34, onde ele diz: Mamana bhava mabhakto madhyajimam namaskuru mamevaishasi dyukta diktvaivam atmanam matparayana. Em português, olha o que Krishna fala aqui: pensa sempre em mim e torna-te meu devoto, me adora e oferece-me tuas homenagens, absorvendo-te inteiramente em mim, com certeza virás a mim. Prabhupada fala que esse verso resume, né, a consciência de Krishna. Muito lindo, né, Bimala? E é, o capítulo 9 é demais. Nossa, esse capítulo é onde tem os quatro principais versos, né? Não, esse aqui não está no meio, não. Mas é onde tem os quatro principais versos do Bhagavad Gita. Ocupa tua mente em pensar sempre em mim, torna-te meu devoto, oferece-me reverências e me adora. Estando absorto por completo em mim, com certeza virás a mim. Ah, por que eu tenho que adorar a Deus? Para isso, para se dar bem. Não quer se dar bem? Então tá, continua quebrando a cara. Krishna patrocina você quebrar a cara eternamente. Fica tranquilo, pode errar à vontade. Pode errar à vontade, pode quebrar a cara à vontade. Pode ser chutado por Maya, a ministra da ilusão, eternamente, se você quiser. Krishna satisfaz todos os desejos. Aliás, né, como o Prabhu Jai Gokula Batista sempre fala em suas aulas super filosóficas, né, Krishna só satisfaz desejos. Vê bem o que você vai desejar, porque ele vai satisfazer os seus desejos. Abre aspas. Desde a liberação até qualquer coisa material. Krishna não vai fazer igual o Senhor Shiva, dar qualquer bênção, não. Tem bênçãos que não podem ser dadas. O Senhor Shiva sabe muito bem disso, né? Aquela história lá dele, deu uma bênção para um discípulo dele de que quem lhe tocasse a mão na cabeça, a cabeça explodiria. E aí o seguidor de Shiva quis testar nele, né? Aí, se não fosse Krishna, Senhor Shiva estava ferrado, ia ter a cabeça explodida. Tá, voltando aqui ao ponto, a entidade viva trabalha sob a influência do conceito corpóreo. Eu sou isso, eu sou aquilo, esse é meu dever e por isso eu devo cumpri-lo. A minha missão, as pessoas inventam suas próprias missões, que acabam em fracasso, decepção, frustração, depressão e etc. Ou inútil perda de tempo. Essas missões que inventam por aí. Essas impressões são todas mentais e essas atividades são todas temporárias. Entretanto, pela graça da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, A entidade viva tem oportunidade de realizar todas as suas invenções mentais. É assim que ela obtém outro corpo. Enquanto alguém esteja absorto no conceito corpóreo, ele realiza suas atividades nesta plataforma. Não é muito difícil entender isso? Ah, vamos parar aqui, Bímola, porque não vai dar tempo de ouvir a explicação inteira desse verso. E para não cortar no meio, vamos parar aqui, né? Vamos parar nesse verso. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam Purana Imaculado está de graça no nosso site, na quarta linha. Isso mesmo, você entra no nosso site agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica aí, encomenda os livros disponíveis, ou todos eles, ou alguns deles. Começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então, nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyadeshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyadeshatarine. Vixe, onde eu estava aqui? Ah, tá. O sonho de criança se realizou, né? Prabhupada queria estar em Vrindavana e tinha estado em Vrindavana várias vezes. Em suas fantasias infantis sobre os horários de trens, Vrindavana tinha sido o primeiro lugar que ele pensara visitar. Sua primeira visita em 1925 fora apenas uma breve peregrinação enquanto ele estivera perto dali, em Agra, a negócios. Desculpem. Depois, em 1932, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati tinha estado em Vrindavana numa peregrinação. Aquela havia sido uma visita memorável, uma peregrinação pública, tá? Num grupo, né? Abai ouvira, tá? Aquela havia sido uma visita memorável. Abai o ouvira falar em Koshi e Srila Bhaktisiddhanta o notara. Ele gosta de ouvir, satisfez o mestre, né? Só por ouvir o mestre. E então, é um serviço, né? É o serviço mais importante que existe, ouvir sobre Deus, mas ouvir de pessoas autorizadas. E esse ouvir de Prabhupada satisfez seu mestre. Ele gosta de ouvir. E então, em Radhakunda, 3 anos mais tarde, ele se encontrara novamente com seu mestre espiritual. Mas ele nunca fora até lá assim, para viver ali, vestido com simples roupas brancas, com a mão em sua bolsa de rosário, né, um saquinho que os devotos carregam, o rosário Hare Krishna, os dedos passando pelas contas, Ele olhava pela janela tranquilamente, cantando o santo nome de Deus. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O trem passou pelas densas matas de Faridabá, e pelos campos agrícolas, com seus diversificados trechos cultivados de trigo, ervilha e cana-de-açúcar, começando na beira da linha férrea e se esticando até 1 quilômetro em direção à terra seca e não cultivada, que continuava até perder de vista. O trem prosseguia velozmente. Aldeias rurais surgiam e desapareciam ante a janela. A 1 hora de distância de Delhi, a terra era basicamente plana e aberta, pontilhada de pequenas aldeias. Ocasionalmente ele vislumbrava um notável templo antigo, mas, na maioria das vezes, só via a terra, aqui árida, com algumas palmeiras, ali cultivada com campos irrigados, sob a abobada do céu azul e do sol abrasante. Por muito tempo, Abai quisera abrigar-se em Vrindavan, e agora não havia obstáculo. Seu objetivo continuava sendo o mesmo. Ele escreveria o jornal de volta ao Supremo e a entregaria quinzenalmente a um impressor em Delhi. Enquanto tivesse recursos para viajar, retornaria a Delhi para distribuir o jornal de volta ao Supremo. Porém, viveria no abrigo de Vrindavana. Tinha em mente o quarto no templo Vanshi Gopaladi, perto do Keshigata, um quarto à altura do telhado que proporcionava uma vista de quase toda a Vrindavana. E desde sua visita de 1953 proveniente de Jhansi, ele se mantivera em contato com o administrador do templo. Ao mudar-se para Vrindavana, Abai estava seguindo seus mestres espirituais predecessores. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati e Bhaktivinoda Thakur tiveram sua casa no rio Radhakunda e tinham pregado em Vrindavana. Gorakshora Dasa Babaji, Jagannatha Dasa Babaji, Vishwanatha Chakravarti e Narottama Dasa Thakur tinham vivido em Vrindavana ou em Navadvipa, perto do local de nascimento do Senhor Chaitanya. O Senhor Chaitanya e seus seguidores imediatos tinham uma relação especialmente íntima com Vrindavana. O Senhor Chaitanya havia incumbido Rupa Goswami e Sanatana Goswami de descobrir os locais dos passatempos de Krishna em Vrindavana, que haviam se perdido no decorrer dos séculos. Rupa e Sanatana deixaram suas prestigiosas posições no governo e foram viver em Vrindavana. Vestidos com simples trapos, eles tinham vivido sem eram ministros, hein? Eles tinham vivido sem residência fixa, ficando cada noite debaixo de uma árvore diferente. Eles, Idiva Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami e Gopala Bhatta Goswami, conhecidos e adorados como os 6 principais renunciados de Vrindavana, haviam compilado volumosa literatura sobre o prático e transcendental serviço amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Eles inspiraram prósperos patronos devotos de Deus a erigir grandes templos em Vrindavana. Govinda Ji, Madana Mohana, Radha Damodara e Radha Ramana. Em Radhakunda, pouco depois de o Senhor Chaitanya partir deste mundo, Raghunatha Dasa Goswami tinha cantado 100.000 nomes de Krishna e discursado durante várias horas diariamente sobre os passatempos do Senhor Chaitanya. Ali também, Krishnadasa Kaviraja escrevera a coleção Chaitanya Charitamrita, descrevendo a vida e os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Mesmo os devotos de Deus da Gaudia, que não viviam em Vrindavana, mantinham Vrindavana sempre em seus corações e proclamavam as suas glórias. A coleção Chaitanya Charitamrita descreve o grande êxtase que o Senhor Chaitanya sentiu enquanto viajava de Puri a Vrindavana. A mente de Sri Chaitanya Mahaprabhu estava absorta em amor estático em Jagannatha Puri, mas quando ele passou pela estrada a caminho de Vrindavana, aquele amor aumentou 100 vezes. O amor estático do Senhor Krishna Chaitanya aumentou 1000 vezes quando ele visitou Mathura, mas aumentou 100 mil vezes quando ele divagou pelas florestas de Vrindavana. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu estava em algum outro lugar, o próprio nome de Vrindavana era suficiente para aumentar o seu amor estático por Deus. Agora que ele estava realmente viajando pela floresta de Vrindavana, a sua mente estava absorta em grande amor estático dia e noite. Ele comia e tomava banho simplesmente por uma questão de hábito. Vrindavana é a manifestação terrestre da eterna morada transcendental do Senhor Krishna, que o próprio Senhor Krishna descreve no Bhagavad Gita. Existe outra natureza que é eterna e transcendental, a manifestação... Desculpem. Eu vou ler de novo, Bimala. Existe outra natureza que é eterna e transcendental, a matéria manifesta e imanifesta. Ela nunca é aniquilada. É o destino supremo. Quando alguém vai até lá, jamais retorna. Esta é minha morada suprema. O próprio Deus falando de sua morada eterna. As atividades de Krishna de eternidade, bem-aventurança e conhecimento e sua morada Goloka Vrindavana são descritas em muitos textos védicos. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, o primeiro progenitor que apascenta as vacas, que satisfazem todos os desejos em moradas construídas com gemas transcendentais, onde ele é rodeado por milhões de árvores dos desejos e é sempre servido com grande reverência e afeição por centenas e milhares de deusas da fortuna e vaqueirinhas. Esse é Deus, né? Só alegria. Só alegria. É por isso que a gente inveja. É por isso que a gente inveja ele, né, Bima? Quem serve ele são suas namoradas e suas rainhas, deusas da fortuna. Ele é o cara lá de cima. E nós aqui tentando ser os caras aqui de baixo, né? Só que todo mundo quer ser o cara, né? Embora a morada do Senhor Krishna Goloka Vrindavana esteja muito além do mundo material, quando Krishna vem à Terra, ele manifesta a sua morada eterna na Vrindavana da Índia. Aquela região de 100 e poucos quilômetros quadrados no norte da Índia é idêntica ao mundo eterno do céu transcendental. Viver e morrer em Vrindavana garante ao devoto a sua transferência ao eterno mundo transcendental. Os residentes de Vrindavana, mesmo os animais, são elevados. Ao final da vida, eles serão transferidos à morada eterna de Deus, Goloka Vrindavana. O Senhor Brahma, portanto, orou para que nascesse como um gramado nas cercanias de Vrindavana, para que esses devotos puros o purificassem com a poeira de seus pés. E nas escrituras dos devotos de Deus se declara que, mesmo com uma única breve visita a Vrindavana, pode-se compreender o Senhor Supremo no coração. A coleção Chaitanya Charitamrita declara que, assim como o corpo transcendental do Senhor Krishna, Gokula é onipenetrante, infinita e suprema. Ela se expande tanto para cima quanto para baixo, sem nenhuma restrição. Essa morada manifesta-se dentro do mundo material pela vontade do Senhor Krishna. É idêntica à sua morada eterna, Goloka, original. Elas não são dois corpos diferentes. A terra ali é pedra filosofal, Chintamani. E as florestas abundam em árvores dos desejos, embora os olhos materiais vejam este como um lugar comum, três pontinhos. O local ideal para executar a consciência de Krishna é Vrajabhumi, ou Vrindavana, onde as pessoas sentem-se naturalmente inclinadas a amar Deus, Krishna, e Krishna sente-se naturalmente inclinado a amá-las. O trem chegou a Mathura. Abai desceu do trem com sua bagagem e olhou à volta, notando o recém-construído prédio da estação de Mathura. Atravessando o portão e saindo da estação, ele encontrou um cocheiro e tratou com ele o preço da viagem e partiu para Keshgata. Por mais de um quilômetro, a cambaleante carroça puxada a cavalo seguiu a estrada entre os trilhos e o terreno da linha férrea. Na estrada principal, eles viraram à esquerda, passaram debaixo de uma ponte ferroviária e entraram num mercado aberto. Pilhas de frutas, vegetais e cereais estavam expostas no solo, com os seus vendedores sentados ao lado delas, fazendo trocas e pesando, enquanto os fregueses movimentavam-se olhando os preços. As mulheres de Mathura, vestidas com vestidos brilhantemente coloridos, amarelos, verdes, rosas e violetas, andavam atarefadas pelo mercado. O tráfego de veículos consistia, em sua maior parte, de carros de boi, com seus cocheiros frequentemente agachados sobre as cangas de madeira entre os ombros de seus animais, chicoteando alternadamente um boi e depois o outro com uma corda comprida, ligada a um cabo de madeira. Embora aquela fosse a área mais populosa na viagem para Vrindavana, comparada a Delhi, parecia simples e rural. O sol estava a pino, mas a parte de cima da carroça fornecia um abrigo parcial e o calor do verão tinha passado. Além do bazar, a estrada fazia uma curva para a direita e Abai viu perto dali as brancas cúpulas da mesquita de pedra arenosa maciça que demarcava o nascimento de Deus, Krishna. Havia séculos atrás, muçulmanos invasores tinham destruído o grande templo de Krishna. Vou nem falar nada, Bima. Havia séculos atrás, muçulmanos invasores tinham destruído o grande templo de Krishna e criado a mesquita em seu lugar. E agora, diretamente em frente da mesquita, encontrava-se um templo Krishna, um templo de Krishna novo e menor. Eles pararam. Puxa vida. Eles se aproximaram do cruzamento de três estradas: Nova Delhi, Mathura, Mathura Central e Vrindavana. Puxa vida, tem que parar, né? Fazer o quê? Então vamos parar, né? Não tem outro jeito. Infelizmente estamos nas moradas materiais e aqui o tempo é marcante por sua presença, né? Nas moradas eternas de Deus, o tempo é marcante por sua ausência. Tá bom, já parei de falar. Essa coleção